a mão você quer. O meu braço, me tira a bunda que eu te dou um pé. Tô vazando, tô vazando, treta maré. Tô vazando, eu não sou palhaço, mulher. Tô vazando, eu te dei a mão você quer. O meu braço, me tira a bunda que eu te dou um pé. Tô vazando, mulher, sem choradeira. Pode derramar uma cachoeira, mas depois de tanta mágoa, eu tô vazando feito água. E não adianta fechar a torneira, porque as feridas vão continuar abertas. Ah, querida, se tu fosse mais esperta, você não estaria implorando, meu amor. Mas quando deveria, você nunca deu valor. Agora você tem medo de ficar sozinha, mas o nosso trem já chegou ao fim da linha, meu bem. Vou descer na Estação da Liberdade. Toma o meu retrato se você sentir saudade. Olha o meu sorriso e exercite a memória. Relembre todos os lances da nossa história. Todos os momentos felizes que eu te dei. Todas as cicatrizes que eu guardei. Todas as palavras bonitas que eu te disse. Todo o seu silêncio como se eu não existisse. Todas as rosas que eu te ofereci. Todos os espinhos que eu tive que engolir. Todos os planos que abandonei por você. Todas as vezes que você me fez sofrer. Sua consciência agora pesa muitos quilos, se afundando nessas lágrimas de crocodilo. Mas eu vou deixar você se afogando e vou tocar o barco. Tô vazando, tô vazando, tô vazando feito a maré. Tô vazando, eu não sou palhaço, mulher. Tô vazando, eu te dei a mão, você quer. O meu braço, vira a bunda que eu te dou um pé. Tô vazando, tô vazando feito a maré. Tô vazando, eu não sou palhaço, mulher. Tô vazando, eu te dei a mão, você quer. O meu braço, vira a bunda que eu te dou um pé. Hasta la vista, vou voar, sair da gaiola. E vou botar as asinhas de fora. Tá na hora de zoar, curtir tudo que eu não pude. Feito um velho mergulhado na fonte da juventude. Tudo, tudo, tudo, tudo, tu devia se orgulhar pelo bem que tu me fez. Ao me transformar em ex, porque hoje eu tô feliz. Mas foi você que quis que tudo terminasse desse jeito. E eu fico satisfeito desse modo. E eu não me incomodo dessa forma. E você não se conforma de ter feito tanta coisa pra tentar me machucar. E agora não poder remediar. Minha dor de cabeça você já conseguiu. Mas eu que vou sumir, e você que vai tomar Doril. Ah, mulher, vai tomar. Vai. Não enche. Chega de compra, chega de joias. Chega de aturar seus ciúmes e paranoias. Mais uma chance, uma pinóia. Nosso barco naufragou e eu não vou jogar a boia. Eu tô na boa, tô na proa e vou te dar um pé na popa pra acabar com a sua sopa. A minha âncora já tá fora do mar. Marujo que é marujo, sabe a hora de zarpar. Tô vazando, tô vazando feito a maré. Tô vazando, eu não sou palhaço, mulher. Tô vazando, eu te dei a mão, você quer. O meu braço, vira a bunda que eu te dou um pé. Tô vazando, tô vazando feito a maré. Tô vazando, eu não sou palhaço, mulher. Tô vazando, eu te dei a mão, você quer. O meu braço, vira a bunda que eu te dou um pé. Se quiser chorar, chora, mas eu vou embora, sim senhora. Capturei tudo que eu podia, mas agora eu tô vazando até outro dia. Ou quem sabe, até nunca mais. Longe de você, eu vou viver em paz. Amor, só é bom enquanto dura. Mas já faz muito tempo que o papai aqui te atura. Era tão perfeito, mas virou uma tortura. Então eu tô ralando o peito, não me segura. Bye, bye, tchau, fui, fica aí chorando. Blá, blá, ai, ui, ei, eu já falei. Baby, don't understand. A chama, depois que vira cinza não se acende. Seu drama já não me comove, cê é fininho. Nosso love já chegou, the end. Tô vazando feito a maré.